Dani mwen te kouchi pou la tere fwe. Koro wana sinan man wè si mè. Nton nou boy mos. Ave Maria. E mwone mwone mwone. Koro jè kapri. Ave Maria. Manda preferir esta missão. Salileiro no mãe. Aguanta. Da cutixa São Francisco. Minha mano está nique. Nuna é Mussulo. Rapaz da Rotterdam no mãe. Trata a família direito. Não dá lhe ser respeito. Tenta ser discreto. Nem a canto quieto. Nem a canto quieto. Oi. Nem a canto quieto. Olha mãe. Jam flabba boo!